eu já entendi. É lindo. É, Coral, quando você disse que queria vista para o mar, não achava que ia ver o mar inteiro, né? Hã? Pois é. Tem bastante oxigênio puro aqui. Sou peixe com P maiúsculo ou não sou, hein? Com P maiúsculo. E não foi fácil, não. Porque vários peixes palhaços estavam de olho neste lugar. Pode ter certeza. Tava todo mundo afim. Você foi incrível. E a vizinhança é ótima. Você não tá com cara de quem gostou. Não. Eu gosto. Eu juro que gostei. Agora, Marlin, eu sei que o paredão é bem localizado, tem ótimas escolas e uma vista linda. Mas será que a gente precisa de tanto espaço? Coral, querida, pense nas crianças. Elas merecem o melhor da vida. Olha. Elas vão acordar, colocar a cabeça pra fora e ver uma baleia passando pela janela do quarto. Você vai acordar as crianças. Tá bem. Ah, olha. Estão sonhando. A gente tem que escolher os nomes. Você quer escolher todos agora? Tá bem. A gente batiza essa metade de Marlin Júnior e essa metade Coral Júnior. Pronto, acabou. Eu gosto de Nemo. Nemo? Bom, um vai ser Nemo, mas eu prefiro que a maioria seja Marlin Júnior. Que coisa, daqui a uns dias vamos ser pais. É. E se eles não gostarem de mim? Marlin! Não, verdade. São mais de 400 ovas. Alguém tem que gostar de você. O que é? O primeiro encontro, lembra? Eu tento não lembrar. Bom, eu lembro. Vem cá, moça. Não! Dá pra ver se eu tô com um anzol na boca? Sai pra lá, olha de perto, Marlin, porque tá lá dentro. Sai pra lá. Olha aqui, o peixe galã. Pra onde foi todo mundo? Coral, vai pra casa, Coral. Coral, não. Eles vão ficar bem. Entra agora, entra logo. Coral? Oh. Coral? Coral? Coral? Com você, Nemo. Primeiro dia de aula! Vamos lá, acorda! Primeiro dia de aula, vambora! Eu não quero ir pra escola. Mais 5 minutinhos, tá? Não é pra você, pai, é pra tá mim. Bem. Levanta! Já levantei, tá na hora da escola! Tá na hora da escola! Levantei, tá na hora da escola! Puxa! Nemo! Primeiro dia de aula! Nemo, não se mexe! Nunca vai sair daí sem ajuda. Deixa... Onde machucou? Senta, dói? Não. Talvez não tenha sentido porque ainda não deu tempo. Tem algum machucado? Não. Tá tonto? Não. Quantas listras? Fala. Eu tô bem. Responde. Quantas listras? 3. Não, viu? Você não está bem. Eu tenho 1, 2, 3. Não tem mais? Ah, tá bem. E a nadadeira da sorte? Da sorte. Bate aqui. Você quer mesmo ir para a escola? Não tem problema se não quiser este ano. Dá para esperar mais uns 5 ou 6. Anda logo, pai. Tá na hora da escola. Ah, esqueceu de escovar. Quer que essa Nemona queime você? Aham. Escova. Tá, escovei. Ah, esqueceu um lugar. Onde? Aqui. Olha aqui. Aqui, aqui e aqui, ó. Estamos empolgados. Primeiro dia de escola, vamos adquirir conhecimento e aprender. E que palavra combina com o oceano? Insegurança. Esse é meu garoto. Então, primeiro a gente vê se a barra tá limpa, a gente sai e aí volta. E sai de novo e volta pra cá. E mais uma vez, de novo e volta. Se quiser uma quarta vez... Vai! Tá bom, vamos cá. Quem sabe na escola eu vejo um tubarão. Eu acho bem difícil. Você já viu um tubarão? Não, e nem pretendo. Quantos anos vivem as tartarugas? Tartarugas? Eu não sei, não. O Sandro Plankton, nosso vizinho, disse que as tartarugas... Ele disse que elas vivem mais ou menos uns 100 anos. Bom, se eu conhecer uma tartaruga, eu vou perguntar. Depois de bater um papo com o tubarão, tá legal? Ô, bom, espera pra atravessar. Segura minha nadadeira. Pai, você não vai dar xilique que nem você fez lá no zoológico, né? Aquela lesma estava pronta para atacar. Pra onde será que a gente tem que ir? Tchau, mãe. Eu pego vocês depois da aula. Que isso, galera? Para, devolve aí. Vamos, pode ser por ali. Com licença, é aqui pra falar com o professor? Ih, olha só quem saiu da anêmona. É, eu sei, faz tempo. Martim, né? Marlin. Bom, Ted. Bill, você é um peixe palhaço, né? Você tem graça. E conta uma piada. Vai ser engraçado. Olha, né? Só, esse é um engano comum. Peixes palhaço não tem mais graça do que outros peixes. Ah, faz uma palhaçada. Um treco engraçado. É. Ah, tá bem, eu conheço uma piada. Tem a do molusco, né? Ele andava meio triste, só que ele não andava, ele nadava. Bom, quer dizer, na verdade, o molusco não nada, ele rasteja. Ele encontra com o pepino do mar e... Não, não é assim. Tinha um molusco e um pepino do mar. Nenhum dos dois andava. Esqueça essa parte. Sheldon, sai do quintal do seu Manuel agora! Calma aí, crianças. Foram. Pai, posso brincar? Deixa. Eu prefiro que você vá brincar perto das esponjas. É ali que devia brincar. Que nadadeira é essa? Ela é meio engraçada. Ai, eu tô quieto. Comporte-se, é o primeiro dia de escola dele. Ele nasceu assim, crianças, é a nadadeira da sorte. Pai. Olha esse tentáculo. É mais curto do que os outros tentáculos. Mas quase não dá pra notar. Principalmente quando balanço assim. Eu sou alérgico a H2O. Eu sou um mala sem alça. Vamos aprender e nomear todas as ondas do mar pra valer. Tiraia! Vem, Nemo! Opa, não sai de perto. Pelágica, mesopelágica, batial, abissal. As outras são profundas, não dá pra ver. Onde será que a minha turma foi parar? A gente está aqui! Ah, estão aí! Subam a bordo, exploradores! Explorar o saber é tão perigo quando o pensamento é em perigo. Pai, já pode ir agora. Ora, quem é esse? Eu sou o Nemo. Bom, Nemo, novos exploradores têm que responder uma pergunta científica. Tá bem. Em que tipo de casa você mora? Numa manemonema. Tá bem, olha o nono ali. Bem-vindo a bordo, exploradores! Só para o senhor saber, uma das nadadeiras dele é pequena. Quando fica difícil para ele nadar, eu dou uma paradinha. 10, 15 minutos Pai, já dá. Tá na hora de você ir agora. Não esquenta! Vamos ficar juntos em grupo. Atenção, turma, órbitas oculares pra frente e lembrem-se, vamos evitar de expressar opiniões pessoais. Isso é com você, Jimmy. Ah, qual é? Oh, mundo das ciências está pra descobrir. Tchau, pai! Tchau, filhote! Cuide-se bem. É, você foi bem pro marinheiro de primeira viagem. Ué, a gente não pode ficar segurando os filhos. Pra mim foi difícil quando meu mais velho foi lá no paredão. Um dia eles crescem e no paredão? Eles estão indo pro paredão? O que que é? Vocês piraram? Por que que a gente não põe eles logo na frigideira e serve com o pirão? Ô, Martim, calma aí. Não me pede calma, Pocotó do Mar. Pocotó do Mar? Pra um peixe palhaço, ele não tem graça. Pena. Estudando as espécies, são as espécies que moram no mar. Tem coríferos, celenterados, hidrovoários, infozoários, antozoários, hidrófonos, miozoários de uma vez, moluscos e gastrópodes, artrópodes, equinodermos, cordados e alguns peixes como eu e vocês. Todo mundo comigo! Oh! Agora suas meninas. Ah, o cavalinho é legal. Ela é bacana, se alimenta do sol. Ok, o paredão. Muito bem, crianças, fiquem à vontade para explorar, mas fiquem por aqui. Celobactéria estromatolítica, venham cá. Um ecossistema inteiro num pontinho infinitesimal. Há tantos pares de proteína nessa única bactéria quanto grãos de areia em todo o oceano. Vamos lá, cantem comigo. Tem poríferos, alienterados, hidrozoários, cifozoários, antozoários, pterófonos, briozoários de uma vez. Pessoal, espera aí. Olha. Legal. Te salvei. O que é aquilo lá? Ah, eu sei o que é. O Sandro Plankton já viu um. Ele chamou de... Ele disse que chama... Popô. Puxa, é um popozão. Olha pra mim. Eu vou dar encostar no popozão. Ah, é? Quero ver você chegar mais perto. Tá bem. Melhor é essa. Anda, Nemo, até onde você vai? Bom, meu pai disse que é perigoso aí. Nemo, não! Pai? Você ia nadar em mar aberto? Não, eu não ia Ainda pra lá. Ainda bem que eu tava aqui. Mas, se eu não pai, estivesse, eu não, sei não. Não ia pra lá, não. Ei, ele tava com medo. Não tava, não. Não é da conta de vocês, crianças. E estão com sorte de eu não contar pro pai de vocês. Você sabe que não nada bem. Eu sei nadar muito bem, tá, pai? Não, não tá, não. Você não devia estar nem perto daqui. É, eu tinha razão. Quer saber? Escola só daqui um ano ou dois. Não, pai. Só porque você tem medo do mar. Não tá preparado e só quando estiver é que vai voltar. Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo. Eu odeio você. Não tem nada pra ver. Todos pra lá, pra lá. Com licença, será que eu posso ajudar? Eu sou um cientista, senhor. Algum problema? Desculpe, eu não queria interromper a sua aula, mas ele não sabe nadar bem. E eu acho que é um pouco cedo pra ele estar aqui fora sem supervisão. Bom, eu garanto que ele está bem seguro comigo. É, eu sei que está. Mas o senhor tem uma turma grande e pode perdê-lo de vista se o senhor não estiver olhando. E eu não estou dizendo que o senhor não está... Você Nemo! O que é que você está fazendo aí? Você vai ficar preso e eu vou ter que ir aí te pegar antes que outro peixe faça isso. Volta já pra cá! Eu disse volta pra cá! Agora! Para! Se for mais pra lá, mocinho... Não, não se atreva! Se colocar uma nadadeira nesse barco, você está me ouvindo? Não toque nesse barco... Nemo! Ele encostou no popô. Reme com essa cauda chá pra cá, Nemo. Isso mesmo. Você tá numa baita encrenca. Tá me ouvindo? Ah, papai, me salva! Tô indo, Nemo. Pra baixo de mim, crianças. Por favor, não! Alguém aí viu um barco? Por favor, um barco branco, levaram o meu filho. Só contra barco. Meu filho, me ajudem, por favor. Cuidado! Desculpa, eu não vi você. Moço, você tá bem? Ele foi embora, Ele foi embora. Tudo bem. Foi embora. Vai ficar bem. Não, não. Ele foi embora. Eu tenho que encontrar o barco. Um barco? Ué, eu vi um barco. Viu, jura? Aham. E passou não tem muito tempo. Era branco, era? Oi, eu sou a Dori. Onde? Cadê ele? Ele foi... Foi pra lá. Foi pra lá. Vem comigo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Não tem de quê. Nesse mar? Hã? Tá com algum problema? Hã? Hã? Tá? Tá? Tá? Quer cair dentro? Quer? Quer? Ai, que medo dele! O que, que é? Para de me seguir, tá legal? Que conversa é essa? Você ia me mostrar pra onde o barco foi, lembra? Um barco? É, eu vi um barco e passou não tem muito tempo. Ele foi pra lá. Foi pra lá, vem comigo. Espera aí. O que é que tá acontecendo? Você já me disse pra onde o barco tá indo. Já disse? Ah, não. Se isso é algum tipo de piadinha, não tem graça. E eu sei o que tem graça. Eu sou um peixe palhaço. Não, eu sei que não. Me desculpe. É que eu sofro de perda de memória recente. Perda de memória recente? Não dá pra acreditar. Não, é verdade. Eu esqueço das coisas depressa. É de família. É, quer dizer, pelo menos eu acho que é. Cadê eles? Oi, pois não? Tu tem o parafuso solto. Verdade. Eu não tenho tempo para perder. Eu tenho que achar meu filho. Oi. E aí? Meu nome é Bruce. Tudo bem, já entendi. Por que confiar num tubarão, né? E aí? O que um casal de peixinhos como você está fazendo aqui a uma hora dessas? Nada. Fazendo nada. A gente nem está aqui. Legal! Então o que acham de vir comigo numa reunião que vai ser bem bacana? Tipo uma festa? É isso aí, uma festa! Então vamos nessa? Ai, eu adoro festa. Acho que vai ser legal. Olha só, a festa é bem legal e é um super convite, mas não dá porque... Ah, que há? Eu vou ter que insistir. Ah, tá bem, já que insiste. Só não chega perto. Esses balões são muito imprevisíveis. E não é legal quando eles estouram. Puxa vida, Bruce, até que enfim. A gente tem companhia. Ah, já era hora, compadre. A gente já comeu os belisquetes e ainda tô cheio de fome. Quase que a gente entra no frenesi. Vambora, vamos matar essa parada. Então tá, a reunião agora começou oficialmente. Vamos fazer a evocação. Eu sou um tubarão legal, não uma ignorante máquina de comer. Se eu quiser modificar essa imagem, eu tenho que me modificar. Os peixes são amigos, não comida. Menos os golfinhos, mau caráter. Golfinhos, eles se acham uma gracinha. Ai, olha pra mim, eu sou um golfinho saltitante. Chama o Flipper pra gente brincar. A reunião de hoje é o quinto passo. Traga um amigo peixe. Os seus amigos estão aí? O meu tá. E aí? E você, Chum? É que eu acho que confundi o meu amigo e comi. Tudo bem, Tião. Eu já sabia que ia ser um passo difícil. Pode ficar com um dos meus amigos. Valeu, compadre. Esse é meu camarada. Eu começo os testemunhos. Oi, Meu nome é Bruce. Oi, Bruce. Eu tô sem comer peixe há 3 semanas. Palavra de honra ou que eu vi sopa de barbatana. Você é inspiração pra gente. Pode crer. Então tá, quem mais? Me escolhe. Tá, a mocinha aí da frente. Vem pra cá. Oi, eu sou a Dori. Oi, Dori. E eu acho que nunca comi um peixe. Isso é incrível, Dori. Parabéns, Kumadi. Ah, eu tô feliz de ter colocado isso pra fora. Beleza, mais alguém? Oi, e você aí, Kumadi? Qual é o teu problema? Meu? Eu não tenho nenhum problema. Ah, então tá. Não assume. Começa com seu nome. Tá bem. Oi, meu nome é Marlin. Eu sou um peixe palhaço. Um peixe palhaço? Jura? Então vai, conta uma piada. Ai, eu adoro piada. Bom, até que eu sei uma que é bem legal. É a do molusco que encontra com o pepino do mar, entendeu? A gente sabe que os pepinos do mar não falam, mas em piada todo mundo fala. Aí o pepino do mar fala pro molusco... Papai! Nemo! Nemo? Nemo? Não entendi. Esse peixe palhaço não tem graça. Não, não, não. É meu filho, sabe? Ele foi levado por uns mergulhadores. Ai, tadinho dele. Humanos, acham que são os reis da parada. Americano, só pode ser. Puxa, isso é que é pai procurando filho. Ah, o que são esses símbolos? Eu não conheci meu pai. Abraço pro pau. Eu não sei ler o manejo. É só achar um peixe que saiba ler. Olha, tubarões! Não, não, não, pare! Galera! Dori, para com isso! Foi mal. Você tá legal? Me desculpe. Você me acertou legal. Saiu sangue? Ai, ai, ai. Dori, você tá le... Delícia. Segura ele! Só uma dedada! Olha a filha, compadre! Não esquece, Cruz, os peixes são amigos, não comida! Comida! Dori, cuidado! Hoje eu vou comer peixe! Não esquece dos passos, compadre! Só uma dedada! Como vai? Não tem saída! Tem que ter um jeito de escapar! Dori, me ajuda a achar uma saída. Ah, desculpa. Volta mais tarde, que a gente tá tentando escapar. Não tem saída aqui. Tem que ter uma saída. Tem alguma coisa aqui. Escapei. Então o que será, né? Se escreve que nem a palavra escape. Vai embora. Ai, o bruxo aqui. Espera, Dori. Você sabe ler? Eu sei ler. É isso, eu sei ler. Oh, então tá, lê isso aqui. Isso é trauma de infância, ele não conheceu o pai. Não se entregue ao vício. Ah, não tá bloqueada. Não, Bruce, concentra. Desculpa, Bruce. Compadre, ele é um cara legal. Eu tenho que pegar aquela máscara. Você quer mais? Dá bem. Não, não, não, não, não, não. Depressa, pega a máscara, pega. Ah, não. Bruce. Ah, o que é? Larga daqui! Larga daqui! Ué, acabou a festa? Nojenta. Papai? Bárbara! Ei! Prepara o paciente para fazer essa coroa anterior. E eu vou precisar de mais algodão. Tá! E aí, coisa fofa? Bonitinho, né? Achei esse peixinho lutando para sobreviver no coral e salvei ele. E aí, o anestésico já fez efeito? Bolhas! Bolhas, bolinhas e bolhões! Olha as bolhas, minhas bolhas! Minhas bolhas. Ele adora bolhas. Bolhas. Bonjour. Calma aí, rapaz. Não precisa se preocupar. Oh, ele tá morrendo de medo. Eu quero ir pra casa. Sabe onde meu pai está? Seu pai deve ter ficado na loja de animais, querido. Loja de animais? É, tipo assim, eu sou da loja O Peixe Feliz. Peixe Paca. Peixe-rama. Mala postal. Internet. Então, de qual você vem? Eu vim lá do mar. Ah, do mar. Do mar! Ele ainda precisa se descontaminar. Já! Oui. Limpa ele. Oui. É do mar. Olha, merda. Voilà, está limpo. Poxa, a imensidão azul. Como ela? Imenso e azul. Eu sabia. Bebê, se precisar de alguma coisa, é só falar com a tia Debs ou eu. Ou se eu não estiver aqui, pode falar com a minha irmã, a Flor. Oi, aí, como é que vai? Não escuta minha irmã, não. Ela é doida. Eu não entendi, Pete. Eu disse que é um daqueles. Poxa vida, poxa vida. Que é? É canal e pelo raio-x não vai ser moleza. Tá com grampo e só de borracha? Aham. Ele usou pra fazer o acesso. Droga de Gates, ele tem usado muito essa. Ai, assim não dá pra ver, Flor. Ele tá usando a técnica de Shielder. Ele tá usando uma lima Headstrong. Não é uma Headstrong. É uma lima Kerr. Tem forma de pinheiro na parte ativa. É uma Headstrong. Não, não. Kerr. Headstrong. Kerr. Headstrong. Outra vez. Me ajudem, por favor. Deixa eu esvaziar. Tá bom. Pode cuspir. A boca humana é uma coisa nojenta. Oi, Nigel. E aí, o que eu perdi? Canal, foi um clássico. Canal é o que ele usou pra fazer o acesso. Troca de Gates. Ele tem usado muito essa. Espero que a obturação do canal não ultrapasse o final da raiz. E aí? Quem é esse? Acabou de chegar. Um dentista trouxe do Recife. Um estrangeiro e da minha área, hein? Desculpe se já tentei te devorar. Peixe tem que nadar, ave tem que comer. Oh, não, não, não, não. Os peixes não são seus, são meus. Ah, sai daí. Show, show. Ah, quebrou o vidro. Esta aqui é a Darla, é a minha sobrinha. Vai fazer 8 anos. Oi, coisa fofa. Cumprimenta a sua nova mamãe. Ela vem aqui na sexta-feira pra te buscar. Você é o presente dela. Ah, é o nosso segredo. Bom, seu Tucker, enquanto isso aí toma presa, eu vou tirar uma água do joelho. Eu volto já já. Essa não. A Darla. O quê? O que que tem ela? Ela não para de sacudir o saco plástico. Tadinho do Tião. No ano passado foi o presente dela. Pegou carona no Expresso Porcelana. Ela é uma assassina de peixes. Eu não posso ir com aquela garota. Eu tenho que voltar pro meu pai. Papai! Me salva! Ele ficou preso. Ninguém mexe nele. Ninguém mexe nele. Dá pra me ajudar? Não. Você se enfiou aí, pode muito bem sair. Ah, Gil. Eu quero ver ele conseguir, tá? Calma aí. Agora, sacode a cauda e as nadadeiras. Não dá. Uma das minhas nadadeiras não é boa. Não é problema pra mim. Concentre todo o seu esforço. Força. Saída perfeita. Tava torcendo por você. Conseguiu, ia do mar. Que nem você, Gil. É. Eu já vi essa expressão. Tá pensando no que agora? A ideia é dar hoje à noite uma recepção calorosa. Então, Guri, você tem um nome? Nemo. Eu sou o Nemo. Tiro esbaixo da escama. Tiro o tiro. Onde está espanto? tempo. Acorda! Levanta! Vamos! Acorda! Vamos! É, eu sou azul natural. Acorda! Ai, seu corpo amoroso não é o meu! Continua sem parar, hein? Eco! Eco! O que você tá fazendo? Já era, perdi a máscara. Você deixou ela cair? Você deixou cair! Era a única chance de encontrar meu filho e não vai ter outra! Ô, enfejadinho do oceano! Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Pra achar a solução, nadar. Nada. Dory, para de cantar. Dory. Eu amo nadar. E Dory. Quando nadar, entra no embalo. Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Foi mal. Dory, tá vendo alguma coisa? Ai, alguma coisa me pegou. Fui eu, desculpe. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem poderia ser? Sou eu. Ah, você é minha consciência? Eu sou sua consciência. Faz um tempinho que a gente não conversa. Como vai? Não dá pra reclamar. Ah, que bom. Dory, agora eu quero que me responda. Tá vendo alguma coisa? Tô vendo uma luz. Uma luz? É. Ali, ó. Ô, consciência, eu morri. Ah, eu também tô vendo. O que é? É tão bonita. É. E me dá felicidade. O que é uma coisa rara pra mim. Eu quero tocar. Oh. Ei, volta aqui. Volta, Jaque. Eu vou te pegar. Eu te pego. Eu vou te pegar. Nadar por aí com você. Eu vou te pegar. Vou ser seu camarada. A felicidade passou. Não dá pra enxergar! Não dá pra ver aonde tô indo! O quê? A máscara! Que máscara? Legal, não tô enxergando nada. Oxe! Tem uma máscara! Lê aí! Desculpa, dá pra iluminar mais de perto? Eu preciso de luz! Aí tá legal, deixa aí onde tá. Vem logo aí! Tá legal, legal, seu mantão. Ah, P. Tá bem. P. Ah, a primeira linha é Peixelo. Peixelo não faz sentido nenhum. Tá bem, segura. Luz, por favor. Termina logo isso aí. Leitura dinâmica, adivinha, não tem pressa, tudo bem. Aliás, tem pressa sim. Pressa, depressa, adivinha, depressa. Sim, Sidney, é Sidney. Morri, morri, morri, morri, morri. Vou morrer, já morri. Já era, já era. Pois é. Ninguém virou jantar. Ninguém virou jantar. Não virei jantar. Dory. Tá de dieta. Dory. Esse... O que tinha lá? O que estava escrito na máscara? Peixe, Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Eu lembrei o que está escrito lá. Eu esqueço das coisas, mas eu lembrei dessa vez, né? Espera aí, espera aí. Como é que se chega lá? Não sei não, mas e daí? Eu lembrei. Peixe, Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Lembrei outra vez. Thank you. Nemo. Nemo. Suivez-moi. Siga-me. Diga o seu nome. Nemo. Irmão Bolota, prossiga. Nemo, recém-chegado branco e laranja. Você foi chamado ao cume do Monte Babalava pela boca para se juntar a nós fraternalmente na Irmandade Aquariana. Hã? Te queremos no clube. Jura? Se você puder nadar pelo Anel de Fogo! Assim, o Anel de Fogo, o Anel de Fogo! Você disse que sabia! O Anel de Fogo! Olha, deixa eu comer! De agora em diante, você será conhecido como Minhoca. Minhoca, uhaha! Bem-vindo, irmão Minhoca. Minhoca, uhaha! Chega de Minhoca. Minhoca, foi mal. O Minhoca é um de nós agora, concordam? Sim. E não podemos mandá-lo para a morte. A Darla chega em 5 dias. Então, o que fazemos? Eu digo o que fazemos. A gente vai tirar ele daqui. Ele vai conseguir escapar. Escapar? Jura? Vamos todos escapar. Gil, por favor, já chega de plano de fuga. Desculpe, mas é que eles nunca funcionam. É, por que esse seria diferente? Porque a gente tem ele. Eu? Tá vendo aquele filtro? Aham. Você é o único que pode entrar e sair daquele negócio. A gente precisa que você pegue um cascalho, entre lá e trave a engrenagem. Se conseguir, rapidinho esse aquário vai ficar cada vez mais sujo e nojento. Breve, o dentista vai ter que ele mesmo limpar o aquário. E quando ele limpar, ele vai tirar a gente daqui, botar dentro de saquinhos plásticos. E aí a gente rola pela bancada, chega à janela, vai para o parapeito, cai nos arbustos, atravessa a rua e pula na água. É infalível. Quem compra essa? Eu! Eu! Eu! Eu acho loucura. Sem ofender, garoto. Você não nada bem. Ele vai se dar bem. Ele consegue. Então, Minhoca, o que é que você acha? Vamos nessa! Não me ouviu? Já disse, tô indo pra P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. E você? Tô indo pra P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Se me perguntar pra onde eu vou, eu digo pra onde eu vou. É P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Onde? Desculpa, eu não escutei. P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Com licença. Vocês sabem como a gente... Espera. Podem me dizer? Espera aí. Espera um minuto, eu tô tentando falar com vocês. Tá bom, volte aqui, por favor. Uma perguntinha rápida, eu preciso saber. E eles foram embora. Se preocupa de mim, eu tô na P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Quer que eu diga outra vez? Eu digo outra vez, eu não me canso de dizer. Legal. Deixa. Seguinte. Uh-huh. É que seria melhor se daqui em diante eu pudesse ficar sem mais ninguém. Ok. Entendeu? Sozinho. Aham. Uh-huh. Sem... Bom, não sem você, mas já pode continuar o seu caminho sem mim. Hã? Eu não tô afim de te magoar. Quer que eu vá embora? É que, entendeu, não dá mais pra atrasar. E você é uma daquelas que atrasam. E é uma coisa positiva. Um monte de peixes causam atraso. Quer dizer que... Você não gosta de mim? Não, claro que eu gosto. E é por gostar que eu não te quero por perto. É controvérsia emocional. Ah, não chora. Eu gosto de você. Você aí! Moça, esse cara tá te incomodando? Eu não me lembro. Tá incomodando? Não. Nós... Escuta, por acaso vocês sabem como se chega aí, meu irmão, a gente tá falando com a moça e não contigo. Escuta, você gosta de imitações? Uhum. Tá bem, que nem no ensaio, pessoal. Então, o que a gente é? Adivinha? Eu já vi um desses. Eu sou um peixe de nariz que nem uma espada. Espera. Espadarte. Ô, palhação, deixa a moça adivinhar. Cadê a bandeja de prata? Tá na ponta da língua. Lagosta. Eu ouvi essa. Que é? Muitas pernas vivem no mar? Mexilhão. Quase lá. Ah, navegar é preciso, viver não é preciso. Luiz de Camões. Eles são bons. Quero o endereço, dá pra indicar? É sério. Blá, blá, blá. Olha só. Ei, volta aqui. Espera, o que é? Quer saber o que é? Enquanto eles fazem essa baboseira, eu tô a quilômetros de casa com um peixe que não consegue lembrar nem o próprio nome. Puxa, que barra. É, e meu filho tá por aí. Seu filho Remo? Nemo. Ah, saquei. Mas não importa, porque não tem nenhum peixe pra me dar uma força nesse mar. Bom, eu vou ajudar você. É só esperar aqui. Pessoal! O que é? Ele tá perturbando outra vez? Não, ele é legal. Pega leve com ele. Ele perdeu o filho, o Feno. Algum de vocês conhece P. Sherman 42 Wallaby Way, Sidney? O Ted tem parentes em Sidney, né, Ted? Tenho sim, rapaz. Ah, ei! Eles conhecem Sidney! Vocês sabem como chegar lá? É só você seguir pela CLA. É a corrente leste australiana. Corrente grande, não tem erro. É... naquela direção. E aí você tem que seguir nela mais ou menos... sei lá, o que vocês acham, rapaziada? Umas 3 léguas? E ela vai te deixar em Sidney. Tadá! Legal! É genial! Dory, você conseguiu. Ah, peraí, eu só dei uma ajudinha. Ajudar é meu lema. Olha só, rapaziada, valeu! Não tem de quê. Só relaxa um pouquinho, falou, meu camarada? Ai, gente, vocês imitaram ele direitinho. Até mais. Ah, escuta, moça, só mais uma coisa. Sim? Quando chegarem numa fenda, nadem pelo meio, não por cima. Fenda, pelo meio, não por cima. Eu vou lembrar disso. Ei! Ei! Ei, espera aí, parceiro. Espera um pouco. Espera, eu tenho que te falar uma coisa. Beleza de fenda. Oi! Tá, vamos nessa. Não, essa fenda é ruim, muito ruim. Vem, a gente nada por cima disso. Opa, parceiro, cartão vermelho na parada. Alguma coisa me diz que a gente tem que nadar pelo meio, não por cima. Você já olhou pra isso aí? É morte certa pra tudo que é lugar. Desculpa, mas na moral, eu acho que a gente devia nadar pelo meio. E eu, na moral, não vou discutir. Vamos por cima. Anda, confia. Confiar em você? É, confiar. É o que fazem os amigos. Olha, tem um brilho lá. Onde? Ah, é só nadar por cima da fenda. Vamos atrás. Tá bem. Puxa, tá claro aqui em cima. É isso aí. E olha só, a corrente tá ali. A gente vai chegar rapidinho. Oi, amiguinha. E você queria ir pelo meio da fenda? Eu vou te chamar de fofinha e você vai ser minha. Vai ser minha fofinha. Vem cá, fofinha. Vem cá, sua fofa. Tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, dada. Dory, isso é uma água-viva. Fofinha má, fofinha má. Show, sai pra lá. Vem cá, deixa eu olhar. Não encosta. Não vou mexer, só quero olhar. Ué, por que que ela não te queimou? Queimou sim, só que eu... Aguenta firme. Eu moro numa anêmona e tô acostumado com essas queimaduras. Vem cá. Não tá tão ruim, já vai melhorar. Mas agora a gente já sabe, né? Que a gente não pode tocar nelas outra vez. Vamos agradecer por ela ser pequena. Não se mexa. Agora ficou feio, Dory. Aí, olha essa. Boing. Dory! Você não me pega! Não pula na parte de cima! Elas não... estão queimando! A parte de cima não queima, é isso aí! Duas de uma vez, faz melhor! Presta atenção, eu tive uma ideia, uma brincadeira! Brincadeira? Ah, eu adoro brincar, me escolhe! Tá, vamos brincar. Quem conseguir pular mais rápido, pra longe das águas vivas, ganha! Ok! Regras. Não encosta nos tentáculos, só em cima! A parada dos tentáculos, tá! Um, dois, três, já! Espera, não tem parada, é neles que mora o perigo! Espera! Dory! Vai depressa se quiser ganhar! Opa, Dory! Opa! Boing, boing, boing, boing, boing! É isso aí. E brincar ao mesmo tempo. Eu vou conseguir. Com cuidado. É, cuidado pra não chorar quando eu ganhar. Ah, eu acho que não. Desiste, coroa. Não lute contra a evolução. Eu já nasci rápido. A pergunta é, você tá com fome? Hã? Com fome? É, porque você vai comer as minhas bolhas. Tá passando. O peixe palhaço é o vencedor! Uhul! Conseguimos! Olha nós dois aqui! Dory? Não, não. Dory! Dory! Dory! Dory! Eu fui desclassificada. Não, você tá indo bem. Aliás, você vai ganhar. Mas fica acordada. Onde é o P. Sherman mora? P. Sherman, Orla Beway, Sidney. É isso aí! Acordada! Sidney. Acordada! Acordada! Acordada! Acordada. P. Sherman. Acordada. 42. Acordada. Acorda. Sidney. Nemo. Tá com saudade do seu pai, né, Minhoca? É. É. Tem sorte de ter alguém lá fora procurando você. Ele não vai me procurar. Ele tem medo do mar. Pete, algum movimento? Tomou uns 4 cafezinhos, não deve demorar. Continua de olho. Na minha primeira fuga, eu caí nos instrumentos. Queria chegar na privada. Na privada? Todo esgoto vai pro mar, guri. Nossa, quantas vezes se tentou fugir? Ah, eu perdi a conta. Caixa de vidro não é lugar de peixe. Faz mal pra cabeça. Bolhas, bolhas, voltem, bolhas! Barrigada, barrigada, pegou as seleções. Temos 4 minutos e 20 segundos. É a sua deixa, Minhoca. Você vai conseguir. Tem que ser depressa. Assim que entrar, você nada pro fundo da peça. E aí eu guio você até o fim. Tá bem. Vai lá, vai ser moleza. Muito bem. Dá pra me ouvir? Dá. Aí vai o cascalho. Agora, tá vendo aí uma abertura? Aham. Tá bom. Dentro, você deve estar vendo uma catraca. Com cuidado, coloca o cascalho nessa catraca pra ela parar de rodar. Devagar, devagar. Cuidado, Minhoca. Não vou conseguir. Gil, não é uma boa ideia. Ele vai ficar na boa. Tenta outra vez. Tá bem. Isso aí, Minhoca. Calma e firme. Consegui, consegui. Ele conseguiu. Tá legal, guri. Agora sobe pelo tubo e sai. Não se apavora! Me ajuda! Minhoca, segura isso aí! Não, não! Me dá mais! Não tem mais! Anda, Minhoca! Segura! Segurei! Puxe! Gil, não faz ele voltar pra lá. Não. Já era. Irmão. Irmão. Concentra, irmão. Irmão. Tá vivo! E aí, irmão? Ah. O que aconteceu? Ah, eu vi tudo, irmão. Primeiro tu ficou tipo... Aí a gente ficou tipo... E aí tu ficou tipo... Do que você tá falando? De tu, mini brother. Arrepiando aquelas águas vivas. Tu tocou maior terror, irmãozinho. De cara. Ai, minha barriga. Oh. Ô, irmão, não chama o Raul no casco não, falou? Na moral. Ah, seu tartaruga. Ô, irmão, seu tartaruga é o meu velho. Meu nome é Crush. Crush? Jura? Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana, CLA. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só. Firma na prancha, irmão! Firma no quê? Só gás! Para! Então, qual foi a da parada de tu chegar aqui na CLA? Bom, a Dory e eu temos que chegar em Sydney. Dory, ela tá legal? Tá. A azulzinha tá no andar de baixo, irmão. Dory! Desculpe. Foi culpa minha, foi... 50, culpa. 5, 6, 29, 30, atenção, lá fui eu! Achei vocês! Me peguem se puderem! Hã? Puxa, demais! Puxa, que legal! Balançando! Essa não! Pô, segura o coco, irmão. Vamos ver o que que o esguicho faz sozinho. Uau! Foi tão legal! Oh, pai, você viu só? Você olhou pra mim? Você viu o que eu fiz? Tu manda muito bem, esguicho! Nadadeira, cabeça, irmão! Oh, que vacilo! D'água viva, minha cria. Minha cria, d'água viva. Água viva? Já é! Só aí. Acho que fiz alguma coisa que vocês gostaram. Irmãos. O arrebenta, irmão! Ai! Arrepia, filhote! Aí é maneiro d'água viva. Quando os irmãozinhos são só ovos, a gente deixa na praia pra eclodir. E aí, tchururu, eles acham o caminho de volta pra imensidão azul. Acham sozinhos? É. Mas, irmão, como vocês sabem que está na hora? A gente nunca saca, irmão. Mas quando eles sacam, aí tu saca, sacou? Olha só, pessoal! Eu conheço esse irmão, é o da Água Viva! Vamos lá, pulem nele! Espera, tu é engraçado? Onde você vem? Deixa eu respirar! Você atravessou a floresta de uma vez? Um de cada vez! Seu peixe, o senhor morreu? Desculpe, não entrei muito em detalhes. Pra onde você vai? Sabe, levaram meu filho. Levaram meu filho pra longe de mim. Não diga! Como aconteceu? Não, crianças, eu não quero falar sobre isso agora. Por favor! Bom, tá bem. Eu moro num Recife. Longe, muito longe daqui. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. E o meu filho, Nemo, ficou com raiva de mim. Acho que só me desobedeceu porque eu fui duro com ele. Não sei, não. Ele nadou para o mar aberto em direção a um barco. Aí apareceram os mergulhadores. Eu tentei impedir, mas o barco era muito rápido. Aí a gente nadou pelo mar atrás dele. Não consegui impedir. Aí o pai do Nemo nadou pelo mar. Depois encontrou com três tubarões ferozes. Ele espantou os tubarões explodindo eles. Caramba! água, que demais! E aí ele nadou milhares de metros para a profundeza escura. É muito escuro por lá, não dá para ver nada. Fala, Bob! E a única coisa que eles conseguiam ver lá embaixo... Era uma criatura grande, horrível, com dentes de navalha e bela esquiva, meu velho. E aí ele teve que escapar... Os dois peixinhos, procurando o Luciana Dias, na corrente leste australiana. Ele já está chegando por aqui. Ele deve chegar na enseada de Sidney em alguns dias. É, parece que esse cara não vai parar por nada até encontrar o filho. Eu espero que ele consiga. Isso é que é um pai dedicado, se você quer saber. Seus ratos com asas! Todo o oceano, o filho dele, o Nemo. Nemo? Foi levado do Recife por mergulhadores. E o pai? Tá, pera. Repete isso aí. Disse alguma coisa sobre o Nemo. O que que é? Mel? Ele deve estar chegando na enseada. Foi o que eu sou. Ai, beleza. Ele tá bem? Não sei, não. Mas não fale na D-A-R. Tudo bem. Eu sei de quem vocês estão falando. Gil? Gil? E aí, Minhoca? Desculpe por eu não ter parado o filtro. Não, quem tem que pedir desculpa sou eu. Queria tanto fugir desse aquário. Queria tanto sentir outra vez o mar que te coloquei em perigo só para chegar lá. Nada vale tanto assim. Desculpe não poder te levar de volta pro seu pai. Ai, ai, ai, ai, ai. O quê? Pois é, é um jeito novo de extrair dente. Ah, essa garotada... É, ainda bem que eu extraí o dente certo, né, primeiro-ministro? Ah, Nigel, acabou de perder uma extração. Ah, ele já rompeu os ligamentos periodontais com a alavanca? Deixa pra lá. Nemo, cadê o Nemo? Eu tenho que falar com ele. O quê? O que é? Seu pai tá lutando contra o mar inteiro procurando você. Meu pai? Jura? É, viajou centenas de quilômetros, lutou contra tubarões, águas-vivas e todo tipo de... Não pode ser ele. Será? Qual é o nome dele? É de peixe esportivo. Atum, truta... Marlin? É isso aí, Marlin, o peixinho palhaço do Recife. É o meu pai! Ele lutou contra um tubarão! Eu soube que foram três. Três? Três tubarões? Os 4.800 dentes. Depois que você foi levado pelo Mike Nelson ali, seu pai seguiu o barco feito um doido. Jura? Ele nadou, nadou e deu o maior duro, mas foi capturado por três tubarões enormes. Ele explodiu os três e mergulhou milhares de metros e foi perseguido lá por um monstro com dentes enormes. Prendeu o monstro numa pedra e o que ele ganhou como recompensa? Ter que brigar com uma floresta de águas-vivas. Mas agora tá viajando com uma porção de tartarugas pela corrente leste australiana e me disseram que tá quase chegando aqui, em Sydney. Que pai mais legal! Olha só, está procurando você, Minhoca. Hã? Ele tá nadando pro filtro! Minhoca! Outra vez não! Minhoca! Não! Você tem a vida inteira pela frente! A gente vai te ajudar! Tire de lá. Esse negócio! Tirem ele de lá! Vai, garoto! Segura a ponta! Minhoca! Minhoca, você tá legal? Tá me ouvindo? Não. Minhoca! Não! Remo, dá pra me ouvir? Dá pra te ouvir. Minhoca, você conseguiu! Minhoca, você tá cheio de germes! Foi muita coragem. Tá legal, galera. A gente tem menos de 48 horas antes da Darla chegar aqui. Esse aquário vai ficar bem sujo até lá, mas a gente tem que ajudar como a gente puder. Jack? Oui. Nada de limpeza. Vou resistir. O resto tem que ser o mais porcalhão possível. Pensem em sujeira. A gente vai deixar esse aquário tão sujo que o dentista vai ter que limpar. Isso aí. Aí, a gente chegou, irmão! Dá o sinal! A estação tá aí, cara! Onde? Não dá pra ver! Ali! Eu já vi! Eu já vi! Tá falando desse redemoinho de terror? É isso aí, irmão! É claro que é! Primeiro, Escolhe o parceiro pra sair! Seu parceiro tá no esquema! Tá! Já é! O esguicho agora vai dar um toque de como sair na malandragem! Boa tarde! A gente vai fazer um salto bonito hoje! Tá legal, dá um cutback quando bater na parede! Tem uma guinada sinistra no fundo, então cuidado! Não esquece, rema, põe e surfa! Ele tá querendo dizer alguma coisa, eu sei disso! Olha só, você é muito legal, mas eu não tô entendendo nada! Repete a primeira frase! Ô, água viva! Vai, vai, vai, vai, vai! Foi bem legal. Gostei de verdade. Olha lá, tartarugas. Mandou bem. Agora virem essas nadadeiras pro outro lado e nadem em frente pra Sidney. Aí, vai na paz. Vai na paz. Valeu, irmão Crush. Tchau, tchau. Manda um abraço pro teu filhote. Até mais, irmão. Tchau, pessoal. Ah, o Nemo ia adorar. Ah, ô, Crash! Crash! Eu esqueci! Quantos anos você tem? 150, irmão! E ainda tô jovem! Vai com tudo! 150! 150! Eu não posso esquecer! Puxa! A gente vai pra lá? É. P. Sherman, 42, Wallaby Way, Sydney. É. A gente vai nadar em frente. Continue a nadar, continue a nadar. Dory. Puxa, tá demorando um bocado. Ah, que tal a gente brincar? Tá bem. Ah, eu tô falando de uma coisa cor de laranja, que é pequena. É de mim. É. Essa você nunca vai adivinhar. É laranja e pequeno. Sou eu. Tá, ô espertalhão. Agora eu vou pensar. É laranja, pequeno e tem listras brancas. Eu. E a próxima adivinha. Eu também. Ai, eu tô chocada. Espera, espera. Eu tenho certeza de que já passamos aqui antes. E se já passamos aqui, a gente tá nadando em círculos e quer dizer que a gente não tá nadando em frente. Ei. A gente tem que subir. Ei. Vem, vem. A gente se acha lá em cima. Vem, vem atrás de mim. Ei. Quê? Relaxa. Inspira. Expira. Agora é só a gente perguntar pra alguém. Ah, legal. Perguntar pra quem? Pro nada? Não tem ninguém aqui. Tem que ter alguém, bobinho. A gente tá no mar. Não somos os únicos aqui. Vamos ver. Tá, ninguém ali? Ah, não. Nada. Tem alguém sim! Ei! Não, Dory, Dory, Dory! Agora você adivinha. É uma coisa sombria e misteriosa. É um peixe desconhecido. E se formos lá, vai nos engolir e cuspir as espinhas dos dois. Por que que homem detesta perguntar? Eu não vou discutir a guerra dos sexos, tá? Sabe o que é bom discutir? Nossa sobrevivência. Quer sair daqui, não quer? Claro que quer. E como é que a gente vai fazer isso se não tentar e ser otimista? Mas, Dory, você não tá entendendo Vamos, bem. Vamos, confie em mim nessa. Tá bem. Com licença! Miudinho! Oi! Seja educado, diz oi. Ah, oi! O filho dele, o Lemo... Nemo. Nemo foi levado pra... Sidney. Sidney! É, e é importante que a gente chegue lá o mais rápido possível. Então, será que dá pra dar uma força? Vamos, miudinho, vamos! Dory... Miudinho aqui sou eu. Acho que não é o miúdo que tá vindo de lá. Ô, rechonchudo! Rechonchuda, baleia, tá. Ela só deve falar baleiês. Procurando o Nemo. Ah, Dory. Onde é que ele está? Que negócio é esse? Tá. O que tá fazendo aí? Sabe mesmo falar baleiês? Quero saber como Dory, sabe lá o que você está dizendo? Lá. Aí, viu? Ela tá indo embora. Chega mais! Ela não vai voltar. Ficou ofendida. Vou mudar o dialeto. Dory. Dory, isso não é baleiês. Isso deve ser dor de barrinquês. Melhor tentar jubartês. Não tenta jubartês. Parece prisão de ventre. Um pouco mais alto? Não, para! Muito orca. Não parece orquês? Não parece orquês. Parece uma coisa estranha. Ainda bem que ela não estava com fome. Não esquenta. Baleias não comem peixe palhaço. Comem krill. Olha, krill! Nada, Dory! Rápido! Olha só. Olha só isso. Imundice. Imundice total. E a gente deve a você toda essa sujeira. Ah, nada de limpeza. Que vergonha. Olha, anjo de musgo. Bullies, eu adoro bullies. Flor? Alguém aí viu a Flor? Flor? 9 horas, entra o dentista. Oi, Bárbara, desculpe o atraso. Olha só, vai ser agora. É agora, olha só. E aí, Lucas, como é que vai? Vai até a bancada, larga a chave. Bolota, que nojeira! Vira pra cá. Tem um gostinho legal. Será que não se tocaram que a gente tá nadando na própria? Aí vem ele. Que sujeira. Bárbara, qual é a minha primeira consulta de amanhã? É. Remarca pra mim, tá? Ouviu essa, minhoca? Ouvi! Ele vai limpar o aquário! Ele vai limpar o aquário! E vai limpar a gente! E você, vai encontrar com seu pai? Aham. Claro que vai. Sabe, eu não me surpreenderia se ele estivesse lá fora na enseada esperando você agora. É... Eu falo baleiês. Não, você é louca. Você não fala baleiês. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que achar meu filho. Eu tenho que contar pra ele quantos anos as tartarugas vivem. Ei. Você tá legal? Tudo legal. Vai ficar tudo bem. Não. Não vai, não. Claro que vai. Você vai ver. Não. Eu prometi que nunca deixaria nada acontecer com ele. Oh. Coisa engraçada de se prometer. O quê? Ué, se você deixar nada acontecer com ele, aí nada vai acontecer com ele. Não seria bacana pro Eno. O que é isso agora? Não sei, não. Deixa eu perguntar. Qual Dory. É a Dory. Parada? Acho que ela disse que a gente parou. Claro. claro que a gente parou. Para de tentar falar balinhês, só vai piorar as coisas. Que barulho é esse? Ah, não. Olha o que você fez. A água começou a baixar. Começou a baixar. Jura? Começou a baixar? Olha, tá vazio pela metade. Eu diria meio cheio. Para com isso, tá meio vazio. Tá legal. Essa aí tá difícil. Ou ela disse pra gente ir pro fundo da garganta, ou que o Raimundo almoça e janta. Claro que ela quer que a gente vá pra lá, pra nos devorar. Eu tenho gosto de quê, Mob? Hã? Eu sou gostosinho? Diz pra ela que eu não tô afim de virar comida. Tá bem. Para de falar com ela. O que tá acontecendo? Vou perguntar. Chega de balinhês! Você não fala balinhês! Eu falo sim! Não, não fala! Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo! Tá bem! Dory! Não! Ela disse que a gente precisa soltar logo! Vai dar tudo certo! Como sabe disso? Como sabe que não vai aparecer nenhum problema? Não sei, não! Agora a gente só precisa achar o barco por aqui. Beleza. Vamos lá, Dory. A gente vai conseguir. Bom dia. Já é de manhã, pessoal. É hoje o dia. O sol brilha, o aquário tá limpo e a gente vai sair do... Cadê a sujeira? O aquário tá limpo! Mas como? O patrão deve ter instalado ontem à noite, enquanto a gente dormia. E o que nós fazemos? Dê pra gente, Pete. O aquário... Não dá pra entender, Pete. O Aquascan 2003 é um limpador automático, sem manutenção, purificador de água salgada, que garante até prolongar a vida dos peixes do seu aquário. O Aquascan é programado pra escanear o meio ambiente do seu aquário a cada 5 minutos. Escanear? O que quer dizer? Temperatura 28 graus centígrados, pH normal. Legal. Eu te odeio, Aquascan! O plano de fuga já era, furou. E como é que fica a história da... Fica aí. Alarme falso. Meus tempos não vão aguentar. O que a gente vai fazer quando a pestinha chegar aqui? Deixa eu pensar. Nemo! Me ajuda! Aguenta firme, já vou! Me ajuda! Nada pra baixo! Vai, guri! Nada pra baixo! Vai! Vamos ajudar! Nada pra baixo! O quê? Muito bom! Nemo! Minhoca! Rola, garoto! Rola! Epa! Ia ser uma queda feia, hein? Calma, fica calmo, Nemo. Você não vai morrer, é uma promessa. Você vai ficar legal. Dala! Você já viu algum desses barcos? Não, mas o barco tem que estar aqui em algum lugar. Vem, Dory, a gente vai encontrar. Tô tão empolgada. E você? Dory, acorda, vamos. Não é um papagaio, é um pelicano! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! não cheguei tão longe para virar café da manhã. Aí, ô Nigel, olha só essa. O quê? O que é? Mal começou o dia e o Geraldo já tá na mó manguaça. É, eu acho que alguém tem que ajudar essa alma. Poxa, isso aqui é solidariedade. Ah, Geraldo, o que que é? O peixe comeu sua língua? Papagaio! Eu tenho que achar meu filho Nemo. Nemo? É aquele peixe, a gente tava falando sobre ele, o que tá lutando contra o mar inteiro. Eu sei onde seu filho tá. Hã? Esperem, voltem! Parem! Dory, continua, ele é doido. Eu tenho uma coisa pra falar. Mel. Calma, não façam movimentos bruscos. Pulem pra dentro do meu bico se quiserem viver. Pular no seu bico, é? E como é que isso vai me fazer viver? Mel? Porque posso te levar até seu filho. Ah, tá. Não, eu conheço seu filho. Ele é laranja e tem uma nadadeira que é menor que a outra. É o Nemo! Matei os gente afivelados! Agora deixa eu ver essas perolazinhas. São uma barracuda. Elas são ferozes. A barracuda é um peixe e o seu presente também. Ganhei um peixinho, oh, peixinho, não. Peixinho. Mas que pena. Ele morreu. Minhoca! Me dá, peixinho, peixinho. Eu acho que deixei seu presente no carro, querida. Eu vou lá buscar. Ainda tá vivo? Ele não morreu. Qual é o esquema? Por que ele tem que fingir? Ele vai ser levado pela descarga. Ele vai sair daqui. Vai descer pela descarga. Que garoto esperto. Ai, não. A lata de lixo, não. Nemo, não. Ei, eu achei o pai dele. Cadê o Nemo? Cadê ele? O dentista, dentista. Ele tá ali. O que é dentista? O que é aquilo lá? Nádio, entra aí. Eu não posso entrar aí. Ah, você pode sim. Atacar! O quê? Fala, querida, cuidado. Calma, calma. Aguenta aí, aguenta aí! Calma, calma! Aguenta aí! Ele não vai te machucar! Nemo! Essa não! Peguei! Calma, calma! Nemo! Papai? Vai lá pra fora e fica aí! Papai! Peixe! Peixe! Acorda, acorda! Ah, não! Depressa, pro topo do monte, babalá, vamos pela boca! Por que você dorme? Depressa! Rolata! Anel de fogo! Peixe! Tira daqui! O quê? Esses bichos enlouqueceram? Cabeça dela! Roger, vai! Gil! Minhoca, diz pro seu pai que eu mandei oi. Atrás dele. Ele conseguiu! Tô tão feliz! Ele vai ficar legal, Gil? Não se preocupe, todo esgoto vai dar no mar. Papai! sinto muito. Muito mesmo. Ei, Dory. Se não fosse você, eu não teria chegado nem aqui. Por isso, obrigado. Ei, espera um pouco aí. Não, não, espera. Aonde você vai? Acabou, Dory. Chegamos tarde. O Nemo me deixou e eu vou para casa agora. Não, não vai, não. Para! Por favor, não vá embora. Por favor. Ninguém nunca ficou comigo tanto tempo antes. E se você for, se você for... É que eu me lembro melhor das coisas com você, juro. Olha, peixe, erma, 42. 42. Eu lembro dessa, eu lembro. Tá aqui, eu sei que tá. Porque quando eu olho pra você, eu... Eu sei que tá aqui. E eu me sinto em casa quando... Eu tô contigo. Por favor, eu não quero te perder. Eu não quero esquecer. Me desculpe, Dory, mas eu quero. Maná do paraíso! Doce néctar da vida! Ei! Ei, esse lugar é nosso! Se manda daqui, ô mané! É isso aí, amigo. Continua nadando. Você entendeu? É isso aí, compadre. Oi, oi, tem um aqui! Oi, vocês viram meu pai? Te peguei! Não! Volta aqui! Deixou ele escapar! Alguém. Olha, a gente procura juntos. Oi, eu sou a Dory. Eu sou o Nemo. Nemo? Que nome legal. Pai! Pai! Pai! Pai! Peraí, é o seu pai ou é meu pai? É o meu pai. Entendi. Pai! Onde é que a gente tá? Pai! Pai! Sá, seu, sai, cisne. Deixa a 42 horas com esse. Nemo! O quê? Você, é você! Ah, você é o Nemo! Sou o Nemo! Ah, você é o Nemo! E você morreu! Eu vi você! Aí eu... Ah, você tá aqui! Eu te achei! Você não morreu! E o seu pai? O seu pai? Meu pai? Você conhece o meu pai? Cadê ele? Por aqui! Ele foi por aqui! Depressa! Ei, vira um peixe laranja nadar por aqui que parece com ele. Choque maior. É, eu vi sim, Azuzinha. Mas eu não vou dizer pra onde ele foi. E você não vai me obrigar, sacou? Mel? Ah, tá legal, tô falando, tô falando. Ele foi pro pesqueiro. Tá, cuidado, é. Desculpe, eu só quero chegar em casa. Nemo? Pai! Nemo? Pai! O Nemo tá vivo! Dory! Nemo! Papai! Nemo! Eu tô indo, Nemo! Pai! Nemo! Pai! Ah, que maravilha! Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vira pra lá! Tá indo pro lado errado! Ah! os peixes pra nadar pra baixo juntos. Sai daí agora! Eu sei que vai funcionar. Não, eu não vou te perder outra vez. Vai, não dá tempo. É o único jeito de salvar a Dory. Eu vou conseguir. Tem razão. Eu sei que você vai. Nadadeira da sorte. Vai então, depressa. Fala pros peixes pra nadar pra baixo. Bom, vocês ouviram o meu filho. Vamos lá. Dory, fala pra todo mundo pra nadar pra baixo. Nadar pra baixo juntos. O quê? Pra baixo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nadem pra baixo. Todo mundo nadando pra baixo. Vamos, tem que nadar pra baixo. Nadem pra baixo. Nadem. Pra baixo. Nadem pra baixo. Nadem pra baixo. Nadem pra baixo. Não desistam! Continuem a nadar! Continuem a nadar! Deixa eu te contar. O quê? Tartarugas. Eu conheci uma. E ele tem 150 anos. 150? É. Mas o Sandro Plankton disse que elas só viviam até 100. Sandro Plankton. E você acha que eu ia cruzar os sete mares e saber menos que o Sandro Plankton? Ele tem 150, não tem 100. Quem é esse Sandro Plankton que não acerta uma? Tá na hora da escola, hora da escola. Pai. Levanta, vamos, vamos. Eu vou ganhar. Ah, não vai não. Oh, meu próprio filho ganhando de mim. Somos a bordo, exploradores. Aí o pepino do mar olha pro molusco e diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Oi, Nemo. Quem é esse aí? Aluno de intercâmbio. Eu sou da CLA, irmão. Já é. Sói. Agora vem cá, Martim. Fez mesmo todas as coisas que você disse? Ah, com licença. Oi? Não se assustem. A gente só veio com a nossa companheira pra ela chegar bem em casa. Valeu, galera. Bom, até semana que vem. Continue o programa, Dory. Não esquece, os peixes são amigos. Não comida. Até mais. Segurem-se, lá vamos nós. Próxima parada, conhecimento. Tchau, filho. Divirtam-se. Tchau, pai. Ah, tio Ryan, espera. Eu esqueci uma coisa. Te amo, pai. Também te amo, filhote. Ah, pai, pode me soltar agora. Desculpe. Agora vai pra sua aventura. Tchau, Nemo, bom dia. Tchau, Remo. Nemo. Ah, Nemo, tchau, Nemo. Te vejo depois da escola, Dory. Tchau, pai. Tchau, filho. Bárbara, eu não tô entendendo. Esse treco aqui tem garantia pra vida toda e quebra. Aí eu tive que limpar o aquário, tirar todos os peixes, colocar no saco plástico e... Pra onde eles foram? Anda, Pete! Vamos lá, Pete! Não desiste! Pula! Vamos! Aquele sinal abre muito rápido. Falta pouco! Tá. E agora?